Helicóptero locado tá de gel interno, tipo turista de Kodak que faz um mapa aéreo. Sobrevoa a favela, pede rasante pro piloto registrar vista panorâmica pra invadir o morro amarrado. Numa árvore vai sangrar inimigo, sangue atrai rato, inseto vai ser devorado vivo. Presidentes não fazem batalha diplomática, caça é o aperto de mão das nações civilizadas. Quem passou por baixo pra vender os passes, quer Chrysler comprar na rodeio drive. Pack chimpanzés pra experimento, sem frio alimentado, bom comportamento. Tire a comida com termômetro no zero e o mais forte abre o crânio do mais fraco e come o cérebro. Enquanto no bar eu tinha um mendigo, um pão com manteiga, com dono quebrando na sua cara, vasilhame de cerveja, hotéis de luxo jogam comida no lixo, tonelada sem prazo de validade vencido. Por isso tem refinaria de pó atrás da parede falsa, com prensa, balança, depósito de arma. Por isso a puta põe no ramo, é bolsa extra pra roubo e Chanel vira carniça no banco de couro. O sangue é a carga da caneta Bic, que escreve as memórias do apocalipse. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. Na campanha do candidato, 20 milhões são gastos pra ganhar 600 mil em 4 anos de mandato. Será que a nova irmã Dulce, o novo papa, que por amor ao povo tem preju no caixa? Juiz mata juiz, padre mata padre. São 27 estados em combate, chutam Nossa Senhora Aparecida no culto, quebram sua estátua com palavrões, insultos. A cada 5 dias a loja é roubada, seguro triplicou, a policy não é renovada. Via lavagem estomacal da mãe que quase se matou, porque o filho foi transferido pro interior. Tapa no rato de varal que pulou o muro, ridículo em público devolvendo os bagulho. Ladrão de ponto 50, estilhaça giratória, nunca tá venda do tio que financiou um coça no mundo sem arma. Homicídio vira agressão, mortos viram feridos, tragédia, discussão. Se o paroco ganhasse por missa fúnebre celebrada, comprava casa na praia, aliás, comprava praia. Uma bandite Suzuki desse cuzão não discute, mato na capacitada, soco, chute. Hoje a estratégia de defesa vai ser montada por quem foi puta do Bahamas antes de ser advogada. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. AK-47.50R15, escrevem as memórias do apocalipse. Não vim apostar, cala a boca, vaca histérica. Meu prêmio da Mega Sena tá no caixa da lotérica. Pra nós as ações da bolsa de valores é catar uma lan house com 100 computadores. Mina sem autoestima, noite holy whisky, de manhã farmácia e pílula. Do dia seguinte se acha Brigitte Bardot, e é o lanche da banca com 25 só pelão que mande 6. Criança, o DJ deu bonde no papel, acabou o squash. Amputar as tuas mãos, fim do back to back. O forno crematório espalha cinzas como gripe. Anuncia a queda das Babilônias, tamboré alfaville. Não importa os velórios embutidos na sua nota, por ela dão a mão da filha. A xoxota, juiz vira drag pelo cifrão. Põe cílios e o pitboy que atropelou 5 é absolvido. Testemunha chegada da perua funerária, mãe gritando não fecha o caixão. Sedado, analfabeto sonhando escrever seu nome, a criança sonhando com Todd Danone. A aquarela do Brasil não é a do Ari Barroso, é a do Cagueta protegido no endereço novo, que quando vai pro fora é boom de metralhadora pra extirpar a língua podre da sua boca.